pra você, em vida abundante, um sol escaldante, não pode vencer. Tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante, não pode vencer. A água que jorra do céu não termina jamais, é água que limpa e transforma, também nos dá paz. Tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não pode vencer. Tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não pode vencer. Ainda que a vida se torne difícil, ainda que a alma se sente, ainda que haja agonia, Jesus de você não esquece. Tem paz pra você, tem vida abundante, o sol escaldante não lhe pode vencer. Tem paz pra você, tem vida abundante, e o sol escaldante não lhe pode vencer. A água que corre no ventre daquele que crê, a água que emana da cruz do homem Jesus. A água que corre no ventre daquele que crê, a água que emana da cruz do homem Jesus.